Estou chegando pra fuder, estou chegando pra prejudicar você. Estou em qualquer lugar, por toda parte. Ando no meio do povo quando se trata de mídia, sou principal destaque. Sempre presente em todos os meios de comunicação. Nunca fico de fora dos jornais, rádios, revistas e televisão. Não tenho hora pra chegar nem lugar certo para aparecer. Não duvide de mim, pode ser pior pra você. Não adianta se esconder nem fugir. Não tenho limites, não estou nem aí. A cada dia aumento mais e cada vez mais forte. Pode conferir, sou a miséria e a fome de te torturar aos poucos pra ver você morrer. Sou o resto de comida disputado palma a palma no lixo. Para aqueles que tentam sobreviver, sou a doença sem cura ou os doentes nos hospitais públicos lotados. Sou péssimo atendimento, a falta de respeito, a dor, o ódio e os maus tratos. Não estou um pouco me lixando, não tenho nada a perder, não tenho decência. E me apresento como a própria violência. Condono, miséria, ódio, sofrimento, desprezo, desilusão. Pronto pra fazer um estrago. Estrago de sangue, vidas. Pronto pra fazer um estrago. Eu sou o mal olhado, a pobreza de espírito e a inveja que tenta atrasar seu lado. Sou o salário suado no final do mês, muito injustiçado. Sou um pai alcoólatra com aluguel, mulher e cinco filhos para sustentar. Posso ser o choro de uma criança com prato vazio pra se desesperar, ou uma adolescente grávida sem informação, sem juízo. Sou a própria depressão, já levei muitos ao suicídio. Posso ser encontrado no meio de mortos e feridos. Sou a droga que destrói e divide, deixando você dependente, tirando sua paz, te jogando num buraco, prejudicando muita gente. Sou o dedo no gatilho sem direito ao perdão. Sou um corpo crivado de bala, molhado de sangue, caído no chão. Sou a vingança, não tenho misericórdia, sem pesar a consciência. Muito prazer, otário. Eu sou o descontrole, a própria violência. Condono, miséria, ódio, sofrimento, desprezo, desilusão. Pronto pra fazer um estrago. Estrago de sangue, vidas. Pronto pra fazer um estrago. Eu sou o bolso vazio, sem nenhum tostão. Os excluídos e os suspeitos que sentem por dentro muita indignação. Sou a aparência que confunde a sua fraca cabeça, a corrupção, o poder e a burguesia que tem nojo da pobreza. Sou a playboyzada cheia de marra contando vantagens, falando de carros, compras no shopping e de suas viagens. Sou aquele preto que discrimina outro preto pra branco dar risada. Também a mulher negra que não gosta de sua cor e nega a própria raça. Sou a polícia que rouba, mata e trafica o tempo inteiro. A impunidade, o descaso da sociedade e desvios de verba do governo. Posso ser o detento, tratado como bicho e cada vez mais revoltado. Sou as pilhas de processos que nunca são revisados. Sou os moleques da favela, sem futuro e educação. Me acusam de ser uma letra de rap por falar a verdade e não medir palavras, não. Sou a falta de esperança e a decadência. E me apresento como a própria violência. Condono, miséria, ódio, sofrimento.